Há exatos 20 anos, surgiu este, que é um dos maiores fabricantes de sucessos de nossa música. E que ao falar sobre o amor, de forma tão clara, acerta em cheio o coração do nosso povo. O Som Brasil de hoje é dedicado ao compositor Zezé de Camargo e seu irmão, Luciano. Nascido em 17 de agosto de 1962, no interior de Goiás, Mirosmar José de Camargo começou a cantar por influência do pai, seu Francisco, um lavrador, fã de Tonico e Tinoco, que não sossegou enquanto não pôs os filhos a cantar. Assim, Mirosmar e seu irmão Emival viraram a dupla sertaneja mirim Camargo e Camarguinho, conquistando o Centro-Oeste. Mas um dia, o destino levou Emival num acidente. Zezé então virou o Zé Neto, do trio Os Caçulas do Brasil. Tempos depois, apesar de já ter sucessos gravados por Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo, Zezé viu a chance de lançar uma nova dupla com o irmão Welson, 10 anos mais novo. Nascia Zezé de Camargo e Luciano, que com É o Amor chegava ao topo das paradas. Hoje, Zezé é um dos compositores mais executados do Brasil, tendo lançado com Luciano mais de 20 CDs e vendido 36 milhões de cópias. Vai, meu amigo Toninho, vai, meu filho, vamos lá. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Só vocês! Medo de ser feliz. Como nunca fiz. Perco a cabeça, eu sem juízo. O seu brinquedo caiu, saiu do céu, faço de tudo. Mas nem amanheceu. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Vou cantar de novo. Tira essa paixão da cabeça. Que? Já essa busca. Eu quero ouvir, vai. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo. Quero ouvir. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Agora medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. Eu ouvi vocês. Perco a cabeça, juízo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo, amei meus braços, mas nem amanheceu. Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Enquanto é tempo, tô perdendo o jogo pra mim mesmo. Você sempre faz tudo o que eu quero, mesmo assim procuro o que eu já tenho. Como explicar pro meu olhar que não se vê um sentimento, que a chuva cai lá do céu azul no mar e dos olhos de quem tá sofrendo. Perdi você sem a gente brigar. Perdi você com meu medo de amar. Perdi você e nem sei o lugar. Me desculpe se eu não soube te encontrar. Como explicar pro meu olhar que não se vê o sentimento, que a chuva cai lá do céu azul no mar e dos olhos de quem tá sofrendo? Perdi você sem a gente brigar. Perdi você com meu medo de amar. Perdi você e nem sei o lugar. Me desculpe se eu não soube te encontrar. Faça alguma coisa enquanto é tempo. Meu amigo Edson, tô aqui pra falar pra você, me arrepia dizer, quem canta não para, tá na veia, na pele, queimando no peito, pulsando, tá na sua cara. Eu ganhei de presente esse tom e o coração faz o som que sai da minha alma. E parar, e parar, e cantar. Cantar onde for, cantar poesias falando de amor. A gente agradece e nunca esquece que sem a plateia não existe cantor. Cantar todo dia, cantar onde for. você me arrepia dizer. Quem canta não para. Tá na veia, na pele, queimando no peito, pulsando, tá na nossa cara. Eu ganhei de presente esse tom e o coração faz o som que sai da minha alma. E para de cantar, de cantar pra você pensar. Cantar todo dia, cantar onde for, cantar poesias falando de amor. A gente agradece e nunca esquece que sem a plateia não existe cantor. Cantar todo dia, cantar onde for, cantar poesia falando de amor. A gente agradece e nunca esquece que sem a plateia não existe cantor.

Quero seguir vivendo só, de ser só, você e eu. Vamos botar pra derreter agora? Vambora! Tchê! Cansei de ser o seu palhaço, você sempre quis. Cansei. Vocês. Aqui. Por isso é que decidi o meu telefone voltar. Você. Telefone mudo não pode chamar. Eita! De caço, mas dos meus sonhos de novo. mentira. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo um perfume. Só vocês. Mas que fazer? O começo foi com ela. Quero ouvir. Nós só vamos começar, vocês é que vão terminar aí, ok? Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você. Me fez saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar você, meu doce mel. Você. Eu não vou negar. Meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de uma transparente, um louco alucinado, inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor. Que a vida é feita pra viver. É o amor, o amor, o amor. Deixa eu entender que a vida é nada sem você. A paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de uma transparente, um louco alucinado, tem consequência, um caso complicado de se entender. É o amor. Esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor, o amor, o amor. Fez eu entender que a vida é nada sem você. Thank you.